Na noite dessa quinta-feira, dia 28 de novembro, no ginásio João dos Santos, aconteceu mais uma formatura do programa ProERD da Polícia Militar, com mais de 800 alunos da rede municipal de ensino particular e também estadual. Quero conversar nesse momento com o comandante da Polícia Militar de Gaspar, Major Pedro. Major, impressionou mais uma vez esse grande número de pais, os alunos, claro, que vieram nessa formatura e autoridades que fizeram questão de estar prestigiando essa formatura. É sempre muito bacana de se ver a participação de todos, as crianças mesmo, é espetacular ver a alegria, a animação delas participando dessa nossa formatura. E é muito importante também a participação dos pais, né, acompanhando esse momento único na vida dessas crianças. Continuar regando essa sementinha que foi plantada e cuidando dessas crianças, né? E mais um dia, então, mais essa noite, conseguimos aí, são 854 crianças formadas na cidade de Gaspar, então é 100% dos quintos anos, né, onde é formado o ProERD. Com muita luta aí, nosso sargento Boninho, um excelente profissional, conseguiu dar conta desse trabalho e proporcionar essa festa maravilhosa que tivemos hoje. Cada criança que chegou aqui no ginásio recebeu uma pulseirinha, porque no final também tivemos sorteios e brindes. Sim, nós conseguimos, através de patrocinadores, então, adquirir 50 leõezinhos, né, do Darin, que é o mascote do ProERD, que foram sorteados. E além disso, também conseguimos 3 bicicletas, né, onde 3 crianças aí foram sorteadas aí, vão voltar um pouquinho mais felizes para casa hoje e ainda vão conseguir fazer uma atividade física também, né? Aproveitando, quero conversar com o comandante do 18º Batalhão de Brusque, que comanda aqui a Polícia Militar de Gaspar, Tenente Coronel Otávio. ProERD, 20 anos, com certeza, formando bons cidadãos. Com certeza, mais um ano, mais uma festa, mais uma gloriosa formatura do ProERD aqui na cidade de Gaspar. Motivo de orgulho para nós policiais militares, motivo de orgulho, tenho certeza, para essa criançada bonita e inteligente que hoje se forma, e motivo de orgulho, com certeza, para todos os seus familiares. Então a sociedade precisa de um maior esclarecimento, de um maior conhecimento a respeito da realidade das drogas, o quanto as drogas são maléficas e prejudiciais à vida do ser humano. Então, mais uma vez, a Polícia Militar forma um grande número de jovens que serão nossos gestores do país amanhã, serão a nossa força de trabalho amanhã, enfim, transformar em jovens mais responsáveis, mais maduros e principalmente longe das drogas e da violência. Afinal de contas, nós merecemos, a cidade merece e o país merece. Uma população muito mais segura, um país muito mais saudável e uma sociedade, com certeza, muito mais feliz. Então é a Polícia Militar trabalhando a prevenção às drogas junto à sociedade. Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Gomes, senhor retornando aqui a Gaspar e com essa noite maravilhosa de mais turmas sendo formadas pelo programa ProERD da Polícia Militar. É uma satisfação, primeiro, estar em Gaspar, lugar que eu trabalhei 6 anos e que eu tive bons momentos aqui, fiz grandes amigos e acredito que um bom trabalho. Agora, retornando aqui ao programa ProERD, mais de 800 crianças sendo vacinadas com orientações com relação à droga, para que ela possa ter uma orientação, que ela possa buscar o melhor caminho e a melhor decisão. Então, a Polícia Militar faz a parte dela. Mas como eu falei ali, hoje, o importante é a família estar presente. É a família estar junto com o seu filho, amar o seu filho, proteger, orientar, supervisionar o seu dia a dia. Se a família é estruturada, a família é próxima do seu filho, o pai e a mãe é amigo do seu filho, tenho certeza que com tudo isso nós vamos ter uma sociedade muito mais saudável, uma juventude muito mais alegre. Prefeito Municipal de Gaspar, Kleber Vandal, 20 anos do ProERD, em nosso município várias escolas estiveram nessa noite de quinta-feira aqui no ginásio João dos Santos, nessa formatura tão importante para trazer bons cidadãos gasparenses aqui para o nosso município. É verdade, Jean, amigos da Rádio Sentinela do Vale. O ProERD é um projeto fantástico da Polícia Militar de Santa Catarina. Projeto que a Polícia Militar vai para dentro das escolas levar uma série de informações, de orientações para os nossos jovens, nossos adolescentes, os nossos alunos, para se prevenir com relação às drogas, à violência, bons modos, enfim, aquilo que sem dúvida alguma é importante para se tornar um bom cidadão, uma boa cidadã para a nossa cidade. Então, fico feliz de estar aqui, acompanhei o início da sessão, porque eu tinha outro compromisso com o meu show, mas não poderia deixar de passar aqui e dar o meu cumprimento à Polícia Militar, na pessoa do Coronel Gomes, que é o comandante da 7ª Região Militar, e de parabenizar toda a corporação da Polícia Militar de Gaspar, que faz esse belíssimo trabalho com as escolas aqui em Gaspar. Vou começar com a promotora de justiça da comarca de Gaspar, Andresa Borinelli. importância de mais uma formatura desse programa da Polícia Militar Proerd? Bom, a Polícia Militar de Gaspar está de parabéns pelo evento, né? É um evento muito bonito. E a importância é ensinar para as nossas crianças, primeiro, a dizer não à violência e, segundo, dizer não às drogas, né? Porque prevenção é o que tem de mais importante nessa idade. E a Polícia Militar consegue passar isso muito bem para eles no programa. A gente percebe o orgulho das crianças que estão hoje sendo formadas. Sim, elas estão bem felizes, né? Elas realmente captam o propósito do programa e levam isso para casa, para os amigos, para as famílias, e isso que é o mais importante aqui do PROERD. Foi notado também, claro, que os pais fizeram questão de estar presente, um momento de alegria e também de confraternização. É, isso é bem bacana, a presença das famílias, né? Mostra que os pais estão incentivando as suas crianças a trabalhar essa questão das drogas em casa. E isso com certeza reflete aqui em toda a comunidade de Gaspar, né? Afinal, essas crianças são o futuro que a gente vai ter aqui na cidade. Vou conversar também com a secretária municipal de educação do nosso município, Zilma Sansão Benevenuti. PROERD, mais uma formatura das escolas do nosso município. A importância desse programa da Polícia Militar para os alunos de Gaspar, Zilma. Olha, esse é um programa magnífico que há 20 anos já acontece no nosso país e aqui em Gaspar. E é uma parceria que se tem com a Polícia Militar e todas as redes de ensino de Gaspar. Hoje aqui é um momento muito forte de humanização, de integração, de respeito, de complementaridade, porque a família é papel da família, mas a escola sozinha não dá conta, então precisamos complementar com a família, e a polícia vem somar esse processo de humanização, de conscientização, de prevenção. Então a gente queria agradecer imensamente, em nome do prefeito Kleber, essa parceria tão grande que a polícia tem com a educação de Gaspar, e com certeza nós vamos colher os frutos, já estamos colhendo hoje, mas muito mais vamos colher amanhã, de nossas crianças que vão saber dizer não à droga e assumir a sua condição de vida e ser mais feliz. Começar com a vereadora Mariluce Deschamps Rosa e a Renata, sua filha, também nesse dia foi informada nesse programa PROERD. Isso mesmo, parabenizar principalmente o Bonin, principalmente a Polícia Militar por esse programa já há muitos anos, fazendo a diferença, todos os quintos anos aqui de Gaspar sendo formado nessa noite. Então, parabenizar pelo que realmente vem ensinando e dedicando a cada um. Agora cabe realmente aos pais darem essa continuidade na informação, deixar muito bem claro aquilo que eles ensinaram e que eles levem para a vida toda. Então, estão de parabéns, e todos os patrocinadores realmente que ajudam a fazer essa formatura maravilhosa, mas o que cabe realmente é ensinamento para todas as crianças. E nada melhor que saber da Renata, como é que foi essas aulas com o Boninho? Foi muito legal, ele é muito divertido, eu gosto muito dele. Principalmente vocês têm agora uma certeza de dizer não ao quê? As drogas e a violência. Vou começar com o vereador Roberto Procópio, o filho Bernardo, também se formando nessa noite. Importância de mais uma formatura desse programa PROERD da Polícia Militar. Jean, é um grande programa e programas como esse nós temos que valorizar cada vez mais. Traz à criança noções de cidadania, diz respeito às pessoas, aos mais velhos e principalmente tirando as crianças de um possível caminho das drogas. Eu, quando estudei no ensino fundamental, não tive essa oportunidade e vi muitos amigos se perderem pelo caminho. Agora, com esse programa e outros que acontecem, nós temos que valorizar cada vez mais. Seja o Observatório Social Mirim, Defesa Civil na Escola, tudo programas como o PROERD, que vem para formar cada vez mais melhores cidadãos. Bem, já aproveitando o filho Bernardo, vocês se prepararam para esse dia, né, Bernardo? Ah, sim, a gente ficou mais que metade do ano, talvez, na sala de aula com o professor e com a apostila. E como é que foram as aulas com o instrutor Bonin? Olha, foram bem divertidas, né? Pode dizer que ajudou muito a dizer não e a ajudar nas decisões. E a gente sabe que a polícia é amiga da comunidade. É, muita gente se confunde achando que vai prender, mas está errado, é para proteger. Valeu a pena as aulas do PROERD? Com certeza. Aproveitando, vou conversar também com o Sargento Bonin, instrutor do PROERD aqui para Gaspar. Bonin, muitas escolas você atendendo e claro que a partir de 2020 também o Cabo Tales fará parte desse programa. Olha, com certeza, é um prazer imenso estar formando novos alunos, 854 alunos, 19 escolas, 100% das escolas, né, fora as multisseriadas. Com certeza, para nós é uma satisfação gigantesca de estar enchendo novamente esse ginásio dos Santos. O ginásio João de Santos está ficando pequeno. Estamos aí com cada vez mais turmas, cada vez mais escolas, sempre atuantes. E com certeza, com a presença do Cabo Thales, vai ser muito maior ainda. Então nós precisamos realmente de um espaço também muito maior. Mas com certeza, ver o brilhante, né, esse momento, esse fantástico momento, com certeza não tem igual. Chegando ao final aqui, foi até difícil entrevistar o Sargento Boninho, porque todo mundo queria tirar foto com você. Isso mostra o carinho que a comunidade tem com esse trabalho. Com certeza. Realmente, a gente criar até uma fila para tirar foto, isso mostra que realmente o nosso trabalho vale a pena. E esse carinho que a gente tenta demonstrar para todos é realmente o carinho que a Polícia Militar tem, que ela pode demonstrar não só esse momento, mas como outros que a própria Polícia Militar já trabalha, né, como a Rede de Segurança Escolar, a Transtolândia, Rede de Vizinhos, Rede Catarina, são programas preventivos. E o ProERD já há mais de 21 anos, com certeza, fazendo a diferença. E para mim é uma satisfação quando a gente vê que o pessoal realmente gosta e quer tirar foto, quer ter um momento inesquecível na vida deles. Aproveitando, quero conversar com o Cabo Thales, que também agora já está também fazendo parte do quadro de instrutores do ProERD. A partir de 2020, então, você apoiando o Boninho nesse trabalho tão bonito mostrado nessa noite com essa formatura. Positivo isso aí mesmo. Agora 2020 aí. Estarei juntamente com o Sargento Bonin, trabalhando no ProERD, ministrando aulas aqui na nossa querida e linda cidade de Gaspar e também abrangindo o município de Ilhota, né? A cidade de Ilhota, que também é um município muito especial, faz parte aí da nossa companhia, né? E estaremos aí somando, plantando uma semente, uma palavra de esperança no coração das crianças, fazendo a diferença para que nós tenhamos futuramente pessoas saudáveis, pessoas melhores, né? Esse é o objetivo. Desejamos sucesso em 2020 para você. Obrigado aí, tamo junto e ProERD, tudo de bom. Da noite de formatura de 854 alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Gaspar, ocorrida na noite desta quinta-feira, dia 28 de novembro, no ginásio João dos Santos, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlo.